tres clases de personas. Los de arriba. Los de abajo. Los que caen. Salve, manos e minas, beleza? Regis do lado de cá começando mais um Quebrada Cast. E hoje a gente vai falar do que a gente vai falar, Velascão? Hoje o negócio vai ser complicado, hein? Hoje a gente vai falar do filme O Poço. Novo filme aí da Netflix, dirigido pelo Galder. Olha que eu vou pegar a pronúncia agora, hein? Se liga só. Galder Gastelu Urrutia. É isso? Deve ser. Vou tentar de novo. Galder Gastelu Urrutia. Deve ser isso aí. Se não for esse o nome dele, ele vem falar comigo aqui. Mas tem que vir aqui. Roteirizado pelo David De Zola e estrelado pelo Ivan Masseguet, Zarion Eguileor. Olha só que a pronúncia em espanhol, ela tá cada dia melhor, hein? E o Antônio San Juan. Ó, esse daí ficou fácil, pô. Podia ser só Antônio San Juan. Os três, assim, tá ligado? Mas é isso, pessoal. E também tem o Ligeirinho e tem... Não, mentira, não tem não. Não tem não. É tem. Mas é isso aí. E é o mais legal também, nós vamos pegar esse filme e mandar pra falar pra alguma galera do lado de cá, assim, sem ser nós aqui, pra mandar algum, sei lá, um venezuelano falar, um chileno. Chileno é melhor, falar assim, cair no poço não posso, mandar ele falar, ele não vai. Ai, ai. Mas é isso, pessoal. Hoje a gente vai falar do Poço, esse filme cabeçudo aí que pegou meio que todo mundo de surpresa aí no meio dessa pandemia toda, quarentena e tal. E a gente vai falar um pouco e traçar alguns paralelos com a nossa vida real. Hoje o Quebrada Cash está sério. Faz voz de sério aí, Reginaldo. Puta, eu não consigo. Acho que eu não consigo. Não consegue, né? Não, gente, não consigo fazer voz de sério, não consigo. Mas é isso, pessoal. Vem com nós que o Quebrada Cash tá no ar. La administração não tem consciência. Bom, manos e minas, é o seguinte: como é que começa esse poço aí, esse filme da Netflix? É da Netflix, né? Vamos falar, eles não vão apagar nós. Então, podiam, né? E vocês sabem também, podia. E também vocês sabem de onde é o bagulho, não adianta. É Goreng? Goreng, né? Acorda, né? Uma sala com o número 48 na parede e na sua frente tá um senhorzinho escroto da porra. E assim começa o filme. Depois de alguns minutos de conversa, ele explica como é que funciona o sistema, né? A gente vai sendo apresentado, ele é o orelha, né, do filme. E 48 é o nível que eles estão ali. Acima tem mais 47 e abaixo sabe-se lá Deus quanto que tem. Cada nível possui um buraco por onde passa uma plataforma que tá levando as comidas ali e os de cima come mais que os de baixo. O filme é bem direto nesse sentido. Ele já dá logo... Ele não enrola muito, não, né? E engraçado, né, Velascão, que já tem o nome do malandro aí, que é Goreng, que já tem uma parada com em relação a uns pratos aí, umas paradas. Quer falar disso, não? É, exatamente, mano. Tem... Esse filme, ele é cheio de referenciazinhas e isso a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas a primeira delas são os nomes dos personagens, de alguns personagens. A gente tem o Goreng, tem o Bahará e tem a... Aí é que tá, essa daqui eu acho que é uma... Não sei se é uma forçação de barra, mas tem a ver, assim. Eu consegui entender a semelhança. Que é a Imogiri, que tem um prato japonês que chama Onigiri, que é aquele bolinho japonês com aquela alga no meio, assim, tá ligado? Então, a Imogiri seria Onigiri, que é o nome desse prato japonês. Bom, o Goreng, na verdade, é o nome de um prato que chama Nasi Goreng, que é um prato da Indonésia, que é arroz frito. Eu vi umas receitas na internet enquanto eu tava pesquisando e dá pra fazer com repolho, com ovo, com frango e tal. Então, tem vários jeitos de você fazer nasi goreng. Se você estiver procurando alguma receita aí para fazer na quarentena, faça o seu nasi goreng e depois manda pra gente pra gente saber como que ficou. E tem o Bahará, que é mais um personagem que aparece no filme mais pra frente também, que é um tempero do Oriente Médio que leva vários temperos, na verdade, né? É como se fosse o... tempero cajun na culinária do sul dos Estados Unidos, tá ligado? Então é uma junção de vários temperos que dá esse... que forma o Bahará. Ele leva páprica doce, pimenta do reino, cominho, canela, cardamomo e noz moscada. Então você junta tudo isso com as proporções lá que eles dão lá, que eu até vi, mas eu não sei também, a gente daqui não é um problema de culinária, né, pessoal? Vamos lá que, né, apesar de eu gostar bastante de comer, a gente gosta bastante de comer, mas também, né, não é pra tanto assim também. Mas é isso, tem essas referências e tem muito a ver com a estrutura do filme. Então tem o nasi goreng, que é o protagonista do filme, né? Que na verdade é o Goreng, que é o protagonista do filme. O Bahará, que vira o parceiro dele no finalzinho do filme. E a Imogiri, que também é muito importante em um determinado momento do filme, que a gente vai falar mais pra frente também. Bom, já que a gente tá falando de metáforas e referências, eu já vou começar assim. E aí, Regis, você acha que o filme ele é metafórico demais ou literal demais, ou os dois? Pois é, Vascão, isso é um barato quente mesmo, né? Você coloca uma situação totalmente plausível, assim, na situação que acontece todo dia, só que você coloca isso num ambiente fantástico, né? Então eu acho que é uma mistura até muito doida, assim. Ele me lembrou um pouco nesse sentido o filme Mãe, tá ligado? Do Aronofsky, porque tipo, o Aronofsky ele fez o quê? Ele colocou uma galera, tipo, seres, né, deuses, né, num ambiente normal e comum de uma casa, né? Então a gente, aí você fica com aquele estranhamento da história, você sente um negócio, fala, caralho, que coisa estranha, o ambiente é esquisito e tal, mas ao mesmo tempo ele é comum aos nossos olhos, porque é uma casa, é um casal se interagindo. Então o posto ele coloca essa situação, né, de uma galera passando muito bem, né, com muita comida, e outra com escassez. Então é uma parada que a gente vivencia aí nesse nosso Brasilzão, né, cara? Mas ao mesmo tempo é nesse local totalmente diferente, tem as regras que, né, a gente pode falar daqui a pouco. Então eu acho legal que na mesma cena é os dois, e os dois de uma maneira muito doida, assim. Eu acho que a parte metafórica é essa, ela é boa, assim, não é que ela é muito boa, só que o filme ele não perde tempo. Sabe, tipo assim, quando eu fui ver, tipo assim, eu fui colocar o tempo, assim, quando eu tava assistindo, eu vi, tipo, 18 minutos, e aí eu falei, caralho, mas parece que eu já sei tudo. Foi muito rápido, sabe? Tipo, falei, caraca, mas eu achei que ia se desenrolar mais, ia ter mais. Mas aí o segredo, o mistério, a sua vontade de continuar assistindo se dá pra outros motivos. Você quer saber? Agora o local você já mata assim rápido. Você já fala, ah, beleza, então eu sei do que se trata aqui e tal. Tem algumas coisas que eu acho que não são explicadas, mas eu acho que é porque também não precisa, porque tem coisa mais importante pra ser dita e tal. Mas assim, no que se diz ao assunto tratado, eu acho que os caras fizeram muito bem, assim, né, mano? Eu queria trocar ideia com esses malucos, mano. Fala aí, velho, você já tava pensando nisso há quanto tempo pra soltar agora? Porque no tempo que a gente tá vivendo agora aí, né, meu? Você fala, caralho, que time fudido, tá ligado? Que time fudido da porra, assim, né, velho? Tudo bem, não é só questão de comida ou não, mas é questão do que tem, tipo assim, do cara que tem e o cara amassando quem não tem, tá ligado? Que é o bagulho, que é, porra, não é só questão, é tudo, né, mano? É grana, e aí tudo que você pode comprar com essa grana, e todo o resto, né, meu, também, de você ter uma influência, talvez, poder e tal. Então, tipo, lógico que ali é bem claro nesse sentido, eles estão falando de comida, mas eu acho que você consegue jogar pra todo o resto. Eu gostei, cara. Essa mistura, pra você ver, eu não tinha me ligado nessa parada até agora, assim. Eu tava pensando em outras referências também, tem aquele filme... Puta, como é que é o nome agora? Eu não vou lembrar, é um filme muito velho. Que uma galera fica... O Cubo. Lembra desse filme? Ele me lembrou o Cubo pra caralho, assim, a parte da sala, as paredes e tal, aquele bagulho. Então eu achei legal isso também. Ele é um filme que ele... Eu quero dizer, eu não sei... É com a Jennifer Lopez esse filme, não é? Putz, o Cubo, mano... É, não, esse é a cela da Jennifer Lopez. A cela, é. Mas é também verdade, lembra verdade. Quando ela tá dentro da mente do serial killer. Realmente, você falou agora, eu não tinha me ligado também. Mas esse o Cubo é tipo uma galera que tá dentro de um lugar, eles têm que passar por algumas provações lá e tal, não sei o quê, e morre gente no meio do caminho, caralho e tal. E eu achei uns momentos, assim, alguma parte de design do lugar. É, tudo bem que é muito parecido tudo, mas não sei. Me deu essa esse flashback. Pô, tem uns caras presos num lugar e eles querem sair dali e tal. Então, teve várias referências assim que a gente vai pegando, mas a história ali que é legal, quando você tá conhecendo o mundo. Pra mim, deu uma caidinha depois por causa disso, que eu falei, ah, puta, já, beleza, já entendi qual é. E aí, o restante tem... Aí é a viagem... Aí é quem entra na loucura foda, que é o metafórico aí que o Velascão tá falando. Aí, pronto, mano. Aí é doideira. Mas, tipo, eu achei que, mano... Filme cabe muito bem nos dias atuais, pra caralho, assim. Nós tava até trocando ideia, né, Vasco, antes de começar a gravar aqui, que, porra, eu acho, apesar de eu não ter gostado tanto assim, a gente ainda vai chegar quando a gente for falar mais pra frente da metade pro final, eu acho muito bom o filme pra que trata desse assunto, tá ligado? E ao mesmo tempo que ele é bem claro em alguns momentos, tem que ter essa viajada também, tem outras referências, literatura, um monte de coisa por fora, culinária, que é uma parada bem da hora que o Velascão trouxe aqui e tudo. Então eu acho isso muito foda, mano, tá ligado? De ter num filme da Netflix que, querendo ou não, mano, é a que a galera assiste, maluco. E eu respeito isso pra caralho. A gente já até falou de outros bagulho que sai na Netflix. Eu falo, porra, mano, só de estar na Netflix eu já acho um puta valor, porque tem uma galera que só assiste Netflix. Se você indica um filme, por exemplo, se a gente chega aqui, né, Velasco, fala, puta, assiste o Parasita, ou assiste Bacurau, assiste... Fudeu, ninguém vai ver essa porra, porque a primeira coisa que vem depois é, mas tem Netflix? Então eu achei do caralho, eu assistindo, e eu tava pensando, falando, puta, que demais ter um filme com esse assunto, feito desse jeito, o filme tem qualidade, as atuações são iradas pra caralho, então é uma viagem zona, muito foda. Então, tipo, eu falei, porra, que do caralho um barato desse na Netflix, assim, não é americano, né, Velascão? Não vem do mainstream americano. Sim, é importante dizer isso, assim, é um filme espanhol, né, mano? Então, ele tá com outra língua, tem isso também, né? Ele tá com outra língua, ele tá com outra perspectiva, outra visão de mundo, né? A gente não tem aquele estilo americanizado de ver filme e tal, tudo frenético e tal. Então tudo tem o seu tempo e tal. Filme europeu, no geral, ele é mais pausado, né? Ele não tem aquela urgência das coisas. Então é tudo, cada coisa no seu tempo mesmo. Mas manda o seu aí, Velascão. E aí? O que tu achou? Pô, esse lance das metáforas e tal, é porque, assim, eu sou muito de humanas, né, gente? Então, não sei se vocês já notaram aí nos outros podcasts, eu sou muito de humanas, então, quando eu pego uma metáfora, eu viajo nela até o fim, assim, sabe? Então, o literal, ele me atrai também, porque, e essa é até uma outra parte dessa parte da pauta aqui, né? Se o poço ele cai como uma luva ou como uma pedrada, ou é uma pedrada nos tempos que a gente tá vivendo agora, né, mano? Então, eu diria que é os dois, né? Ele é uma luva... Tá ligado aquele episódio do Pernalonga? Olha eu viajando, tá vendo? É isso, gente. Tem um episódio do Pernalonga que o cara vai e desafia ele pra um duelo, tá ligado? Não sei se você lembra desse episódio, mano. Não, acho que eu não lembro disso aí não, mano. Como é que é? Mano, é muito foda. O cara desafia ele pra um duelo e aí o cara vai e bate com uma luvinha assim, ó, na cara dele, tá ligado? Puta, que aí ele tira uma luvaça, moleque. Não, e aí ele pega a luva da armadura, tá ligado? Isso. Que tá atrás dele e, tipo, desce na orelha do... Mano, é muito foda aquilo. pariu, cara. E eu acho que o poço é isso, tá ligado? Ele é uma luva de armadura na cara, no meio da nossa cara, assim. Porque ele trata de muitos assuntos e é isso, tá ligado? Ele é literal sendo metafórico. E isso é, eu acho que é a maior beleza do filme, assim. Ele diz exatamente o que ele quer dizer, só que ele faz isso várias vezes, de várias formas, tá ligado? É, ele faz isso na forma do tiozinho escrotaço com a Samurai Plus lá, com a faca. Ele faz isso com a Imogiri. Ele faz isso com o Bahará. Ele faz isso com a mulher a Miharu, né? É, que é a... Sim. Que é a moça que tá falando que tá indo buscar o filho e tal. Então, tipo, são várias coisas. Ele vai soltando várias vezes pra você não esquecer, tá ligado? E não é de uma maneira expositiva, não é explicando. Olha, você é burro, você não entendeu, eu vou te falar de novo. É isso, isso, isso. Não, ele vai expondo várias camadas daquele mesmo assunto, tá ligado? É muito foda, mano. Essa parte de você ver várias possibilidades da mesma coisa é muito interessante, cara. Quando ele fala de fome, quando ele fala de... a gente vai falar mais pra frente disso, mas de solidariedade e tal. É muito foda. É muito foda como eles tratam isso, né? O diretor, que é o Hitcha, e o Davi Dezola, eles tratam isso de uma maneira minuciosamente cruel, às vezes, tá ligado? Pra gente se sentir desconfortável mesmo. Então, nesse aspecto de literalidade e metáfora, eu não tenho nem o que falar, mano. Os caras, eles arrebentaram porque eles conseguiram o equilíbrio perfeito entre as duas coisas. La administración no tiene conciencia. Bom, quem viu o filme aí, e quem não viu e tá cagando pra spoiler, toda pessoa que vai pro poço, ele pode levar alguma coisa, né? Você pode escolher levar alguma coisa que você tenha do mundo externo pra dentro do poço lá. O nosso protagonista Goreng, ele leva um livro, Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. E aí, o que que acontece? Dentro, né, de todo aquele horror lá, a gente pode dizer que o protagonista é o nosso cavaleiro, né, Velascão? Tá lá dentro, lá, porque, mais uma vez, pra quem viu, pra quem tá cagando pra spoiler, ele é um cara que quer mudar a parada do lado lá dentro do jeito que tá, que tem como, que é só racionar a comida, é só pegar o que precisa e tal. Então, essa é a parada, né, Velascão? Tipo, o maluco tentando ali, todo mundo, deve ser foda, né, velho? Todo mundo ali cagando, literalmente, às vezes, gente cagando mesmo. E o cara nessa loucura foda. Mas antes da gente partir aqui pra essa utopia, que é o que ele quer fazer, eu propus aqui uma brincadeira aqui, né, Vasco, da gente falar o que a gente levaria pro poço. Você quer falar, Vasco? Pensou em alguma coisa? Cara, vamos lá, então. O que eu levaria pro poço? Ai, sei lá, mano. Que difícil. Vai falar aí o seu primeiro que eu vou pensar aqui. Eu não. Puta, mano. Eu também. Puta, que o meu é que tem que ser uma coisa só, né, mano? Porque eu ia ter que levar uma coisa só. Tem que ser uma coisa só, porque eu ia levar um videogame e adiantar que não ia ter TV. Puta, um Game Boy, eu levaria um Game Boy. Mas aí será que eles iam deixar eu carregar ele quando descarregasse? Tá tomada? Não tem tomada lá. Não tem tomada no poço. Tem a luz lá, só que pra você, se você fizer uma ligação direta, algum bagulho assim, provavelmente eles vão esquentar ou esfriar a sala, né? Que é a punição deles lá se alguma coisa sair errado. Puta, mano, eu já sei. Eu ia levar o Reino da Manhã pra ler. O Reino da Manhã. Porra, boa. O Reino da Manhã. Eu ia levar. Mano, eu já sei o que eu ia levar, mano. Porque eles têm uma... Eles têm aquela roupa... Aquela roupa padrão deles lá, né? De... Aquele sapatinho caque e tal, não sei o quê. E eu tenho uma dificuldade de ficar de sapato o tempo todo, tá ligado? Eu ia levar um par de chinelos. Um chinelo. Ia levar chinelo. Um par... Rider! Não, Havaiana. Rider eu não gosto Havaiana, porque não. Faz suar o peito do meu pé, mano. Faz sua mesmo, dá um chulé do caralho, eu verdade. Acho que eu ia levar um chinelo, mano. Chinelão. Mas será que é obrigado a ficar com aquele deles lá? Se você chegar lá e falar, oh, eu queria um chinelo, será que não rola? Então, mano, eu acho que não, né? Porque é meio padrão, assim, é uniforme, pá. E aí eu acho que eles não iam deixar, não, então, bicho. Então, realmente, aí é foda. Eu acho que eles não iam deixar, não. Acho que de diferencial eu ia levar um chinelo, um par de chinelos. Bem. É, um par de chinelos, eu acho que ia me ajudar a ficar confortável, tá ligado? Porque assim, é que agora a gente já viu o filme, né? A gente já sabe o que acontece lá dentro. Mas. É. Pensando no que acontece lá dentro, sei lá, a gente podia levar várias coisas, né? Tipo, uma Samurai Plus, sei lá, mano, um taco de beisebol, esse tipo de coisa. Mas, como a gente não sabe, né? Vamos pensar aqui hipoteticamente que a gente não sabe o que vai levar, o que tem dentro do poço, eu levaria um chinelo. Ah, demorou. Eu acho que tá de bom tamanho. Um par de chinelo bem quentinho, faz qualquer um ficar feliz. É, cara. Mas eu pediria um chinelo bem caro pra caralho. Uma marca bem dessas de dondoca do caralho. Ah, sim. Pra pelo menos sim, fazer valer, sim. Né? Fazer esse arrombado, gastar um dinheiro. Pô. Mano, pensando nisso aí, né? Vamos lá pro nosso amigo Goreng, o nosso Don Quixote. Nosso cavaleiro de armadura brilhante. Mano, ele levar... Tanto que isso é repetido inúmeras vezes no começo do filme, que é... Quem traz um livro pro poço? Esse lugar não é pra gente que lê. Isso é bem isso legal. É uma parada bem interessante. Então, isso é interessante porque... eu acho que tem uns dois significados aí. Um deles é... Esse lugar não é para sonhadores, né? Esse lugar não é para pessoas utópicas, porque o livro é isso, né? O livro te faz sonhar, te faz viajar, te leva para fora de lá e tal. E era aí que eu queria chegar. O poço também não é lugar para quem quer sair. Se você entrou, você quer viver aquilo ali. Uhum. Né? Eu pelo menos interpretei dessa forma, assim. Eu interpretei de outra maneira, Velascão. Pra mim, quando ele disse isso, que aqui não é lugar pra livro, ele tava se referindo a você ser uma pessoa que se incomoda, entendeu? Que se informa melhor, que tem como é que eu posso dizer? Que tá interessado numa melhoria, tá ligado? Tipo assim, normalmente uma pessoa que lê muito, isso não quer dizer que a pessoa seja inteligente. Mas a ideia é que ela tem vídeo um pouco caiu mais com bola de... Aí, ó, que é um idiota. É, pois é, mas ele lê aquele merda? Mas eu imaginei elas que eu desse essa outra parada, entendeu? Tipo assim, aqui não é lugar pra. Eu imaginei educação, entendeu? Educação, informação, conhecimento. Isso não é pra cá, mano. Porque. E aí eu já pensei no sistema. Daquele lugar, que quem tá em cima é melhor do que quem tá embaixo. De quem tá em cima tem mais oportunidade, tem uma vida melhor do que quem tá embaixo. Então, tipo assim, imaginei aquilo ali e o mundo que a gente vive, e ele falando, ah, mano, isso aí não vai adiantar de porra nenhuma pra você, velho. Negócio de livro não vira. Tanto se você for ver e você for pensar nas outras coisas que as outras pessoas levaram, o tiozinho que levou a faca, você pode pensar que aquilo é o quê? Proteção. O cara, ele quer se proteger e subjugar outra pessoa. A mulher que escolheu o cachorrinho, puta, ela é uma pessoa de muito sentimento e tal, então ela escolheu algo que vai fazer ela se sentir melhor naquele ambiente que ela tá, e tá tudo bem que ela ainda tava tentando ajudar, né? Ela queria fazer com que as pessoas tivessem consciência, mas era algo ali que faria ela se sentir melhor mesmo no lugar daquela maneira. Seria uma maneira também de fuga. Só que aquela fuga dela não a melhora para tentar sair daquela situação, né? No caso dele, o livro, a informação, a educação, esse tipo de coisa, querendo ou não, ele faz você se sobressair, tentar pelo menos alguma melhoria ou fazer você enxergar melhor, né, cara? Você vê ao redor, você tem a visão periférica, né, cara? Então, tipo, eu pensei nesse bagulho quando o cara falou do e aí eu fiquei vendo as outras coisas que as pessoas escolheram, eram coisas muito pessoais, e apesar da dele também ser pessoal, ser uma coisa muito dele, quer dizer, apesar que ele falou que ele levou o livro porque na verdade fora ele não ia ler, né, que ele falou, puta, quando eu tava fora eu nunca conseguiria ler, mas pensando somente no objeto, eu pensei nisso, falei, pô, é uma parada que ao mesmo tempo que era de interesse dele, querendo ou não, te traz, né, mano, essa abre os olhos, né, cara, para as coisas, né, velho, você começa a ter uma crítica melhor, uma autocrítica e tal, é sempre uma maneira de melhorar, de como pessoa mesmo, pro mundo e tal, esse tipo de coisa, por isso que eu pensei, eu falei, velho, tipo assim, todas as outras coisas, eu falei, velho, realmente esse daí você faz sentido no que ele falou, porra, eu não ia conseguir ler lá fora, aqui dentro eu sabia que ou eu ia ler, porque não ia ter o que fazer, né, mas eu pensei mais nisso aí, mas o que você falou também, isso é que é o legal, né, Velascão, do metafórico, né, essa é a beleza. Exatamente, eu acho que esse é o lance que eu achei mais foda no filme, assim, porque eu conversei com outras pessoas e tal, e cada uma deu uma interpretação diferente pra vários aspectos do filme, assim, tá ligado? E te ouvindo, assim, é outra visão também que eu tenho agora. É muito louco. Mas, assim, pensando nisso, nesse objeto que ele levou pra dentro do poço, como que você vê, como que, né, a gente vai discutir aqui, o lance de como ele muda, tá ligado? Porque chega um determinado momento que ele come o livro e que ele começa a se transformar parte daquele sistema que ele questiona logo de cara, tá ligado? Que ele fala assim, gente, não, mas isso é óbvio, é só a gente racionar, cada um come um pouco e de repente todo mundo come, tá ligado? É isso, ele já chega no poço dessa forma, falando assim, não, mas por que que é assim? Por que que cada um não come um pouco e a informação de que cada um tinha um prato favorito não tinha, a gente não tinha recebido ainda, mas aí depois a gente recebe e percebe, puta, é isso, né, mano? Cada um recebe o seu prato, fala assim, esse prato é meu, eu vou comer esse e amanhã eu como de novo e o de baixo vai comer o dele e assim sucessivamente, tá ligado? Mas não é assim que funciona. Quando a plataforma desce no primeiro piso, já há uma limpa ali, tá ligado? Então, como que você vê eu coloquei declínio do espírito, mas essa corrupção do espírito dele no meio de tudo aquilo ali, mano. É meio que, pô, Velascão, é aquela parada, né, mano, que a gente tá vendo, mais uma vez, a gente tá vendo num filme, que é uma parada que acontece na vida real, mas a gente dá aquela relativizada, né, é o famoso tipo, eu vim da miséria e tal, não sei o quê, mas eu nunca roubei, mas eu nunca fiz não sei o quê, é aquela parada, né, mano, então o cara, ele é meio que se vangloriar. Mas você tá passando por uma situação em que você poderia ter feito, tá ligado? E não seria, assim, seria errado, lógico, não tô eximindo aqui, mas que, velho, é uma situação que você foi colocado, tá ligado? Então eu acho que ali foi isso, velho. Ele foi, ele entrou, você falou muito bem, você entra, pelo que eu entendi no filme, né? Aí você me corrige, assim. Mas a pessoa não tinha ideia do que ela tava se metendo, né? Até onde eu... Sim. É Marilyn Monroe. Sim. Uhum. Na verdade, os cara queriam meter ele num hospital psiquiátrico. Isso que você falou, Velasco, é interessante, porque dá a impressão de que a galera meio que sabia o que que era. Porque tem uma galera que falava que é o poço, né? Tipo assim, meio que. Você fala, caralho, então, tipo. Tava... Aí é que tá, Velascão. Aí nesse caso, assim, eu já volto pra tua parada. Mas, tipo assim, aí é o negócio que você vê que se, o que que você prefere. Você quer viajar? Ou você quer entender, você quer cair mais pro lado do roteiro e narrativa, entendeu? Porque esse bagulho que a gente tá falando aqui, tipo assim, a gente pode ligar um foda-se, falar, ah, mano, o que importa, na verdade, é que tereré é o teu. Mas realmente, tipo, o bagulho é meio mais explicado assim. Então, se você gosta mais ou a viagem te fez melhor, você falar, ah, meu, eu vou pegar aqui o que me interessa, a viagem me ensinou muito ou me fez refletir muito sobre um assunto, eu acho isso super válido, eu acho foda, mas eu acho que isso é uma parada que tem que ser dita, assim, tipo, se você ficar, que foi o meu caso até, não que eu não tenha curtido a viagem, eu dei umas viajadas, mas, tipo, eu me prendi mais na narrativa da história, de, tipo, tá, mas isso, porra, então o pessoal sabe o que é o poço, não sabe, e essa regra, e ele foi parar lá dentro, ele não sabia o que que era, o que que falaram pra ele, né, porque só aparece a mulher fazendo perguntas pra ele, qual é o seu prato preferido, você tem algum, é alérgico a alguma coisa, então, tipo, mas eu acho que não é importante, é um apego meu, mas realmente não é importante, tá ligado? Se você for parar pra pensar friamente, não é importante. Mas voltando um pouquinho nesse bagulho que você falou, eu acho que essa é que é a parada, entendeu? Você vê ali no cara, mano, ele passou por algumas situações, mano, que você vai falar assim, velho, você não faria igual? Né? Eu acho que essa é que é a parada. Você se colocar no lugar do cara, porque eu acho que a gente tá passando por uma, e agora é o que eu vou dar uma viajada. A gente tá passando por uma situação tão foda que eu acho que as pessoas, elas, antes de opinarem, elas deveriam passar pela situação. Tipo assim, a pessoa hoje é muito fácil ela falar tal coisa. Ah, eu não faria isso, não faria aquilo. Mas você realmente passou por essa situação? Tipo assim, quando eu vi ele fazendo tudo aquilo, eu falei, velho, eu não vou nem opinar, porque eu não sei o que eu faria. Entendeu? Eu não sei o que eu faria. Por que que eu vou julgar? Eu não sei. Talvez eu conseguisse resistir, mas talvez não. Eu não sei porque eu não passei. Entendeu? E por quanto tempo você resistiria também, né? Tem isso, essa também. Exato. Às vezes você consegue mais do que outro, tipo, sabe? Então, tipo, foi nessa situação que... Porque, assim, né, Vasco? A gente até conversou sobre isso. Às vezes... Hoje, com a internet do jeito que tá, a gente vê muitos assuntos que entram em pauta, depois desaparecem e tal. E aí é isso, você vê um julgamento das pessoas automático. E muitas vezes, eu Velascão tá ligado, a gente já conversou sobre isso e ele também. A gente pensou da mesma maneira. E tipo, a gente viu alguma coisa, uma notícia, algo que aconteceu, eu olhei e falei, eu não sei. Não sei, eu não tenho informação suficiente, eu não tenho convívio com essa pessoa, eu não estava lá. Então, sei lá, se é um caso de crime, tem que deixar a polícia fazer a investigação. Ah, se é um caso de... Entendeu? Então, tipo assim, você não é obrigado a opinar sobre tudo e você acho que não deve opinar se você realmente não passou por aquela situação. A não ser em caso de empatia, para você tentar ajudar aquela pessoa, se você puder auxiliar ela com uma palavra amiga, com alguma coisa, eu acho interessante. Agora, fazer já o pré-julgamento é complicado, porque só quem passa a parada, moleque, é que sabe. E aí eu me solidarizo aqui com o Goreng nesse sentido, de tipo, velho, talvez nós fizéssemos pior, Velasco, já pensou? Né? Talvez fizéssemos pior, a gente não sabe, né, cara? Então, mano, tem um filósofo alemão chamado Heidegger, que fala mais ou menos isso daí que você falou, tá ligado? Em relação a gente ter que ter opinião de tudo. Ele diz que pra pessoa ter uma vida plena e tal, ela precisa adquirir o poder de meditação. Que aí ele pontua algumas coisas para que você chegue nesse nível de meditação, tá ligado? Ele diz que para que a gente chegue nesse nível de meditação, a gente precisa de algumas coisas, que é a sobriedade, que é o estado de autorreflexão, autocrítica, sem essa pressa de ter opinião de tudo, que é mais ou menos isso daí que você falou. Outra coisa que o Heidegger fala é que a gente também precisa de liberdade em relação à falsa noção de onipotência. Por exemplo, quando a gente julga uma pessoa logo de cara, sem uma reflexão, sem ter tempo de colocar as coisas nos seus devidos lugares, a gente acaba tomando uma posição de onipotência, de soberania em relação àquela pessoa, tá ligado? Acima daquela ação, acima daquilo que aconteceu, né? Então a gente acaba se colocando num pedestal, como se nós fôssemos os todos poderosos em relação àquela pessoa que realizou determinado ato. Então, querendo falar bonito e tal, mas é mais ou menos, é exatamente isso daí que você falou, e o Heidegger falava já há um tempo atrás, assim. É muito louco a gente entender que já tinha essa referência filosófica também dentro do filme, né? Eu sou um filósofo deficiente de feição, pô. Mas até aí, bicho, você não vê um bonito. É verdade, né? Puta, então eu já tô na pegada. Eu nasci pra isso, cara. Agora, mano. Mas é, né, Velascão? Tipo, que é o que falta, né, mano? É você assistir o bagulho. Que nem quando eu tava vendo, eu tava falando, caralho, mano. Puta que pariu, mano. Esse maluco tá. Até porque, né, Velascão? Tipo assim, a gente até recebe um certo contraste nesse tempo que acontece isso com ele, né? Porque a gente fica vendo alguns outros níveis do poço e você vê que tem uma galera lá que tá de boa, né? Só tá de boa. Aí você fala, caralho, então, tipo, não é uma loucura foda. Tem uma galera que só tá aí, velho. Tá ligado? Que é tipo que nem o mundo, né? Tem uma galera que tá aí de boa aí, mano, vivendo tranquilamente. Isso não quer dizer que não existam as mazelas da vida aí e tal, né? As coisas ruins e tudo, elas estão aí, mas tem uma galera que tá vivendo a vida aí tranquilamente e tal, não sei o que, se pá. Eu acho, Velascão, que tu podia ter mostrado, sabe o quê, mano? Uma pessoa, eu pensando agora, bem que você falou, puta, é da hora gravar mesmo. Tipo, eu pensei assim, podia mostrar uma pessoa lá que ela realmente só pegava, porque assim, ele começou a pegar, no começo ele pegava realmente o que ele ia comer, né? Sim. Na verdade, ele quase não pegava, né? Porque ele achava nojento e tal, tipo, a forma como o senhor Brambang, ele comia, ele achava meio repulsivo e tal, então no começo ele nem comia, mano. É, pode crer, tanto que a hora que ele tenta pegar uma pra comer mais tarde, ele percebe que ou eles esfriam o lugar pra caralho ou esquentam pra caralho, né? E, tipo, mas eu achei que devia ter alguém que tava só vivendo lá mesmo, sabe? Que pegava realmente só o que ele ia comer, que não tocava os aralhos e tal. Eu achei interessante, porque isso também tem no mundo, né? Assim, acho que a gente tá meio que fudido assim hoje, né, cara? Porque as pessoas realmente acham que só tem uma galera que ou é humilde demais, não sei se essa é a palavra, ou se é gente gananciosa demais. E eu acho que tem uma galera que tá vivendo, mano, que tá aprendendo, que tá na pegada, que tá, sabe, pelo menos trabalhando pra um mundo melhor lá na frente e tal, que ela sabe que não vai fazer parte desse mundo transformado, que ela tá fazendo parte da transformação. E aí eu acharia legal que tivesse alguém ali, que ele interagisse com alguém dessa maneira, que o cara fala, não, velho, tô de boa aqui, eu pego mesmo que eu vou comer, não, e o resto desce, sabe? Acho que devia, sei lá, ter tido algum personagem mais centrado, vamos dizer assim, sabe? Que não sucumbiu àquela nem de mais, nem de menos. Nem tava, nem falou, ah, é assim que tem que ser, e também, sei lá, não exagerasse e tal, não sei. É uma viagem, tá aqui. Mas, sei lá, de repente teria sido interessante ver uma pessoa. Pô, você lembra lá do fulaninho de tal, que realmente só pegava o que era pra ele e tal? Não sei, porque essa galera tá aí, né? Eles existem. Eu sei que é difícil acreditar, mas existe uma galera aí, mano. Que eu acho que é até a maioria, né, cara? Mas é porque é foda mesmo. Normalmente o cara que tá suave, que tá vivendo a vida dele ali, o mano, a mina aí, que tá vivendo cada um suas vidas aí, mano, ele não perde tempo com besteira, tá ligado? Ele tá realmente na pegada, e aí ele passa pra não pega no radar, né, mano? La administración no tiene conciencia. Manos e minas, agora a gente vai falar das referências. Porque o Velascão já vem aí falando, já falou de prata da parada, a gente falou do Don Quixote. Então, tipo, o bagulho tem. O filme tem muita referência dentro dele. E tem até mais uma outra, né, Velascão, que a gente não tocou até agora, que é a Divina Comédia. Manda aí pra nós aí. Isso, exatamente. É, o filme, ele tem essa referência da Divina Comédia, né, do Dante Alighieri. E tem. Eu acho que ele tem vários elementos, assim, do. Da obra, né? Tem em um determinado momento a gente vê o sábio, né? Que é quando eles estão descendo a plataforma para conseguir levar a mensagem deles, tipo, eles querem descer até o último nível para depois subir, né? E isso também é uma referência, pelo menos aonde eu, até onde eu vi. Posso estar falando merda aqui, mas né, é um direito de todo cidadão. Mas é o lance de ir até o último círculo do inferno para depois você ascender aos céus e conseguir a liberdade e a redenção, tá ligado? E no meio do caminho, eles encontram um sábio. Que ele é, o nome dele é isso, né? O Bahará, ele fala desse senhor já na cadeira de rodas e tal, como um sábio. Aí o Goreng pergunta pra ele, mas quem é ele? Ele fala assim, é um sábio, sabe? E é muito louco porque ele é um homem negro mais velho, tá ligado? E o Goreng referencia ele como um sábio, ou seja, é o lance da ancestralidade. Também tem um pouco, também tem isso que é muito foda, principalmente por terem colocado essa relação entre ele e o Goreng, os dois serem duas pessoas negras, tá ligado? Então sim, isso é muito bonito. E dando valor, né, Velascão, aos mais isso, velhos. Que é exatamente, muito exatamente. E na cultura negra, na cultura iorubá, para quem é do candomblé, da Umbanda e tal, tem esse respeito pelas figuras de mais idade, que é nelas que habita o conhecimento, é nelas que habita todo o saber que é passado para frente, né? Tanto é que o plano que eles levam para frente, que o plano muda, né, um pouco por conta desse sábio que fala para eles da mensagem, né? Então a mensagem tem que ser uma só e a mensagem tem que ser levada de tal forma, e é a partir dali que eles começam, que o plano deles muda, e até a fala e a postura do Bahará em alguns níveis onde não é necessária a violência muda também. Então é muito foda a gente ver essa referência. E eu coloquei o velho, o sábio, como o Virgil, né? O Virgílio, né? Na Divina Comédia, que aparece sempre para guiar o Dante, né? Né? Para guiar essa pessoa que tá descendo aí nos círculos do inferno até conseguir subir aos céus, né? Eu acho que é isso, assim. O filme, ele tem o lance dos pecados capitais também, né? Que conforme eles vão descendo em cada nível, você vê luxúria, você vê gula, você vê ganância. Então, tem essas referenciazinhas de. Ah, e tem também. Mais uma vez, gente, sou eu aqui viajando, mas tem uma referenciazinha que eu encontrei, foi o lance da caixa de Pandora, né? Mas pro final do filme a gente percebe que tem uma criança lá dentro, né? Dentro do poço. E é logo depois que eles encontram a Miharu sendo assassinada e tal, no meio do caminho, assim, eles encontram ela, e ela tá sendo assassinada por um cara, e a Miharu, ela sempre diz que tem o filho dela, tava lá dentro do poço junto com ela, e ela tá subindo e descendo os níveis sempre pra encontrar o filho dela, e ela nunca encontra esse filho, e chega um determinado momento, e o Bahará e o Goreng, eles encontram uma criança, perto do final do poço, e aí essa criança, ela acaba se tornando tornando parte da mensagem para ser levada aos céus, para alçar os céus, para as pessoas conseguirem entender o que estava acontecendo lá dentro. E eu acho que é a esperança, né? Que é o lance da caixa de Pandora, que todos os males da humanidade foram soltos depois que Pandora abriu a caixa e só ficou a esperança. E dentro do naquele momento, a esperança era aquela criança ou a Panna Cotta. Isso daí a gente vai conversar mais no final do programa. Mas é meio que isso, assim, essas referenciazinhas foram as que eu peguei no filme, né? Eu posso estar falando tudo errado, mas foi até onde eu consegui viajar, assim. La administración no tiene conciencia. Agora a gente vai chegar num outro quesito, assim. Porque a Imoguri, em determinado momento, que ela tá conversando com o Goreng, ele vira pra ela e fala assim: ah, mas você sabia o que acontece nessa porcaria desse poço? Ela fala assim: nós preferimos chamar de Centro Vertical de Autogestão. O nome, ele é muito sugestivo, porque ele sugere, né, que as pessoas, elas vão saber se comportar de maneira que todo mundo sobreviva corretamente lá dentro, tá ligado? Mas não é bem assim que acontece. E aí, Reginaldo, é um centro vertical de autogestão ou precisaria de alguém pra falar assim: ó, pessoal, vocês vão fazer assim? Porque vamos lá, não é colocado uma regra, não tem uma placa antes de você entrar, fala assim: olha, você vai comer só o seu prato e vai passar pro próximo, você não vai poder matar seu amiguinho, tá ligado? Não, é dedo no cu e gritaria. Dedo no cu e gritaria. O bagulho, ele é feito pra dar merda. Ele é feito pra dar merda, exatamente isso que você falou, Velasco. Não tem como saber quantas pessoas tem. Quantas pessoas não, quantos níveis tem. Você também fica trocando de nível o tempo todo, a cada um mês, né? Você troca de nível, ou seja, você coloca uma questão que é muito interessante, que a gente vive no nosso dia a dia, no nosso mundo, que é o imediatismo. Você fala assim: velho, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá embaixo, então eu tenho que aproveitar que eu tô aqui no 2, no nível 2, no nível 3, no nível 5. Então eu tenho que aproveitar, foda-se, amanhã eu vou estar embaixo, eu passo meu perrengue, mas hoje eu tô por cima. Então, é conversa fiada, porra nenhuma. É o que você falou, eles colocam você lá, não falam o que vai acontecer, colocam muitas dúvidas na sua cabeça. Porque eu vou te falar, Velascão, eu não sei você, mas quando você vê que o bagulho tem 333 níveis, não é isso? Ô, Velascão, na moral, não tinha comida ali pra todo mundo não, viado. Pode ver, mano. Eu não sei, eu posso estar viajando agora, quem tá viajando sou eu, mas eu não sei se... Eu acho que o negócio é muito mais cruel, eu acho que não tem comida pra todo mundo, mesmo se racionar. Eu fiquei pensando, falei: velho, será que tem comida pra todo mundo mesmo nessa porra? Porque era aquele bagulho, tem uma hora que o Goreng fala assim: eu contei, eu acho que tem 250, não é? Ele fala: eu acho que tem 250. Eu fiz uma continha e eu acho que vai ser mais ou menos isso aí. Maluco, quando eu vi que tinha 333, me veio um negócio que eu falei: velho, não dá. Assim, eu não sei se a galera ia morrer de fome, mas eu digo assim, você comer... para ficar... Não tô falando mesmo de estafar, comer até encher. Mas comer, mano. Comer, puta, beleza, tô suave. Eu acho que não dava, mano. Na moral, eu acho que o negócio é muito mais cruel do que o que a gente pode imaginar. Uma falsa esperança, tá ligado? Não, se vocês racionar, vai dar. E aí não dá, sabe assim? Eu não sei se eu tô pensando nesse sistema como o nosso, que é cruel pra caralho, sabe? Não sei se é uma tentativa minha de tentar colocar, né, com a galerinha que a gente tá vivendo aí hoje aí, que realmente é os de cima pisando nos de baixo e tal. Então, na moral, autogestão de coé rola, mano. Eu acho que é pouca ideia ali, não tinha como não. Eu acho que não, e você, mano? Eu tô aqui pensando que pode ser mesmo que, tipo, ia chegar lá só a migalha, tá ligado? Recentemente, olha eu, contar um... Senta aqui na minha história. Um caos. Recentemente eu tava vendo aquele programa horroroso da CNN, o Grande Debate, E aí a economista lá, que eu não vou me lembrar o nome dela, também não lembro o nome do debatedor que estava do lado dela, enfim, ela falou assim que graças ao capitalismo, a maioria da população mundial saiu da linha da pobreza. Hoje tem oito... Isso, né? É que me marcou muito o que ela me disse... O que ela me disse, né? Ela veio aqui e falou pra mim. O que ela disse, no sentido de que ela falou assim que só 8% da população mundial tá abaixo da linha da pobreza. Aí eu fiquei pensando assim, mano, quanto que é 8% da população mundial? Tá ligado? Tipo assim... Não, e outra coisa, né, Velascão? Esse sarrafo dela é medido como? Pra ela, a linha da pobreza é o quê? Que essa também, né? Às vezes... Você entendeu? Eu queria muito saber... Que... Porque, assim... Ela fala num número... pequeno... Porque pra ela, do jeito que ela falou... É pequeno... E aí eu fiquei pensando... Mano... Quanto que... Mano... É gente pra caralho. É a mesma coisa de você chegar pras pessoas e falar assim. Deixa eu só falar, eu falar pra galera. Eu dou risada, porque às vezes até quando eu sinto desconforto, eu dou risada, só pra explicar. Porque é realmente um bagulho muito absurdo, né? É muito, muito absurdo, cara. É muito absurdo. Eu tava vendo. Tem uma propaganda da. Acho que é dos Estados Unidos. Que aí o cara tava falando desse lance do coronavírus, tá ligado? Tipo assim, quantas pessoas você acha que vão morrer em um dia? Aí o cara fala assim, sei lá, 40 pessoas, tá ligado? E aí começa a chegar 40 pessoas, assim, ó. Nick chega a 40 pessoas, é a família do cara. Era uma propaganda, se eu não me engano, da Austrália. E, na verdade, eles estavam falando em relação a acidentes de trânsito. E só que a galera colocou aí, assim. Com fake news. Mas dá. Não, mas aí, suavidade. Aí, tipo assim, aí meio que a galera falou, mas dá pra se aplicar ao coronavírus, entendeu? Porque os caras perguntavam ele: quantas pessoas você acha normal de morrer por ano no acidente de trânsito? Ou por ano, ou por mês, ou numa semana, um negócio assim. E aí ele fala. E ele dá um número, 40, 70, não sei, fala um número. Aí começa a entrar uma galera. Ele falou, aquilo ali é a quantidade que tu falou. E aí vai ver a família do cara. Mas aí era pra conscientizar em relação a. Tipo, que não é normal, na verdade, que fique morrendo uma galera, sendo que dá pra evitar, né? Porque fica parecendo, né, Velascão, que não tem outro jeito, né? Pessoal, não tem jeito. Infelizmente, é assim mesmo. Vai ser. Tá ligado? Porque vai ter que morrer uma galera. Vai ter que morrer uma galera. Então, ou vai ter que ficar uma galera na merda. Então, quando na verdade não precisa, né, velho? Esse aqui é o negócio, tá ligado? É isso mesmo. Então, pensando nessa autogestão e tal, e de como o capitalismo é maravilhoso, porque aquilo ali nada mais é do que o sistema capitalista da forma mais nua e crua, assim, tá ligado? É a gente vendo o bagulho funcionar da maneira que a gente não vê. Tá ligado? Porque é isso, assim. Então, eu fico pensando que a autogestão, ela é pra... E é muito engraçado, porque um amigo meu, a gente tava conversando ontem sobre isso, assim. Ele falou assim, porque o... Até mandar um beijo aí pro Porchat, que não é o Fábio, mas queria mandar um beijo aí pra ele e falar assim... Mano, ele falou assim, cara, ele também é uma crítica ao sistema socialista, tá ligado? E aí eu falei assim, aí eu fiquei pensando, porque eu também tava nessa viagem, tá ligado? Tipo, me traz aí as coisas que você acha, porque pode ser qualquer coisa. Só que aí eu fiquei imaginando assim, falei assim, mano, eu acho que não, porque a forma com a qual eles se organizam ali é muito capitalista, tá ligado? E aí eu penso que, e isso a gente não tem informação, mas eu penso que no mundo externo seja o mundo capitalista. Porque a forma com a qual eles se organizam dentro só pode ser a forma que eles se organizam fora. E ainda assim, é um mundo capitalista do lado de fora, porque o tiozinho falou que comprou a tal da faca lá, tá ligado? Então, tipo, não tem outro sistema político, econômico que eles possam viver que não seja esse, entendeu? Enfim, então, como diria o grande filósofo Reginaldo Passos, centro vertical de autogestão de cu é rola. Eu acho que... Mas aí, Brasco, eu queria falar uma parada rapidão, que você falou desse bagulho do sistema aí, eu acho interessante. É lógico que a gente vai... Porque o capitalismo, ele venceu. A gente pode gostar, pode não gostar, mas é o que a gente tem, né? Então a gente pode falar, na verdade, do tipo de sistema que está sendo um jeito, que está sendo realizado. Eu não vou conseguir falar de um outro, né? Os outros que não são implantados são utopias, sim, né? Voltando um pouquinho no que a gente falou anteriormente. Isso aí é utopia. Se não rolou, é utopia. Se não foi feito, é porque não dá para fazer, né? Então, tipo, é engraçado porque, ao mesmo tempo, eu sou meio cético em relação a qualquer sistema que seja, porque quem vai estar à frente dele é uma merda chamada ser humano. Então, tipo, eu acho difícil de dar certo, cara. Eu vou falar um negócio muito doido agora. Eu tava vendo uma entrevista com um jogador de futebol, Petkovic, tá ligado? E era uma entrevista muito foda, porque os caras falaram disso, né? Eu não sei se o lugar onde ele tá, acho que ele é da Sérvia, sim, ele é sérvio, se eu não me engano. Isso, e aí eu vi ele trocando ideia, os caras foram falar sobre isso, né? E aí eu acho que ele veio de um regime, eu não sei se era socialista, se era comunista, me desculpe agora minha ignorância e tal, mas não é importante pro que eu quero dizer. E os caras perguntaram pra ele, falei, e aí, Pet, qual que é o melhor? Você, porra, tá aí, veio pro Brasil, praticamente um carioca lá e tal, né, jogou no Flamengo aí, pra quem ainda não conseguiu ligar o nome à pessoa e tal, jogou pra caralho, aliás. Aí, tipo, os caras falaram, e aí, qual sistema que é da hora? E aí ele falou, mano, falou da época que ele vivia lá, né, na Sérvia e tal, e depois ele falou do capitalismo também, ele falou, mano, os dois é uma bosta, porque nos dois tem os mesmos problemas, nos dois tem a galera que é preguiçosa, que não quer trampar, nos dois tem a galera que quer levar vantagem, nos dois tem o cara que quer ter mais do que o outro, que é ganancioso, nos dois tem o cara que quer driblar o próprio sistema do qual ele faz parte, e nos dois tem o cara que fala que aquele sistema é o melhor, mas ele tá vivendo um outro por fora. Então, tipo assim, não tem essa, moleque, o bagulho é doido, entendeu? Então, tipo, é meio merda isso que eu tô falando assim pra pensar no futuro e tal, mas eu já tinha esse pensamento, sabe? Porque tudo no papel é maravilhoso, né, cara? No papel tudo é maravilhoso. O papel aceita qualquer coisa. O então, papel aceita até o... É, sei lá. O time da Copa de 2008, cara. Mas é, né, velho? Então, tipo, sei lá, é meio difícil. Assim, não que eu não seja um cara com minhas convicções, de que eu acho que o que tem que ser. Não é, eu não tô dizendo que o cara tem que roubar mesmo, porque, se você não tivesse lá, você também ia roubar um pouquinho. Vagabundo! Não é isso que eu tô dizendo. O Reginaldo está promovendo. Não é isso que eu quero dizer. Eu tenho a minha convicção, eu tenho meus valores, mas eu acho que isso independe do sistema. Entendeu? Esses valores, essa maneira que você quer viver a sua vida e tal, não tem problema, velho, você querer ter muito, você querer ter grana, você gostar de dinheiro, você gostar de posse. O problema é você querer ter essas coisas e fuder uma galera no processo. Esse é o problema, meu parceiro. Não tem problema você ter a casa na praia, não tem problema você ter o carrão do ano. O problema é você ter essas paradas fudendo uma galera no meio do caminho, mano. Pagando mal seu empregado, fazendo um monte de merda, falando que vai morrer só 7 mil. É isso que não pode, mano. Só isso. De resto, brother, foda-se. E cada um tem a sua pegada. O Velasco tá ligado. Ele já veio aqui em casa, que, porra, eu adoro, mano. Eu gosto de comprar uma porrada de coisa. Sou colecionador de uns negócios. Eu queria muito ter grana pra caralho pra comprar um monte de porcaria, velho. Mas, assim, eu gostaria de ter tudo isso desde que eu não fudesse uma família. Ou várias famílias, né, no caso. Eu acho que esse é o caminho, né, velho? Mas vai ser difícil. Pessoal, é difícil. Porque o lance é você foder alguém no processo, mano. Esse é o foda. É. Isso é foda. Esse sistema que a gente vive hoje vai ficar de comunista pra não, mais é agora, agora, mano, tipo, já era, já era. A gente já começou a fazer isso. A gente votou no Lula três. Tipo assim, a gente tá votando no Lula agora. A gente quer ser mulher do Lula. Tá votando assim. Referência aí, ó. Quem pegou essa referência, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Caraca. Mas é isso, mano. Tipo, então a gente. O que eu sei é o seguinte: que o sistema que eu vivo hoje, e que é o capitalista, ele tem uma porrada de cara que tem coisa pra caralho e eles conseguiram fudendo uma outra galera. É isso, simples assim. É todo mundo, Regis? Não é todo mundo, mas é uma galera. Que tem lanchonete e essa galera aí, não quer. É, a galera que vende hambúrguer, entendeu? A galera que vende os negócios de 1,99 com a Estátua da Liberdade na frente. Esse pessoal aí. Você entendeu? E aí esse cara, ele não quer sair da montanha de dinheiro dele. E é custe o que custar. E não é custe o que custar, entendeu? Esse é que é o problema. É só isso só. Porque o mais engraçado desse sistema, no caso do capitalismo, é que ele pressupõe de que, tipo assim... Todo mundo quer ter aquela quantidade de grana, quer ser bem sucedido. E, velho, isso é muito relativo. E cada um quer uma coisa. Um sistema que, pra mim, ele não existe, seria esse. E aí, brother, o que você quer? Ah, velho, pra mim, eu quero ganhar tanto, eu quero só ter a grana pra eu pagar minhas contas e tomar minha cerveja no final de semana. E esse cara viver bem a vida dele. Enquanto tem outro cara lá que quer ter um império. Beleza, brother, você vai ter o seu império, mas... Você vai ter o seu império sem fazer um bilhão de miseráveis. Pode ser? Não. Beleza. Se você conseguir, é nóis, entendeu? É isso, meu. É só isso. O problema é que a gente tá num momento agora em que você automaticamente vê um cara bem sucedido, você já acha que é isso, que é dele, ele conseguiu com muito trabalho, muito esforço. Tem uma galera. Não tô falando que não tem. Tem. Mas tem uma galera que não foi assim e que foi na roubalheira, forte, nervosa. E a galera quer defender os malucos, tá ligado? Você tá definindo ladrão, brother. Você não é bandido bom, é bandido morto? Cadê esse filho da puta? Mata esse rico desgraçado que só rouba os outros também. Caralho, agora comunista, hein? Agora foi. Agora é. Agora, nossa, eu tô com a camisa do MST falando. O Reginaldo tá aqui, ó, com o boné da CUT. Tá todo. Tá pintado de vermelho. Eu tô. Ele tá dentro de um balde vermelho agora. Pilão, eu sou o Zangief, sou o próprio Zangief. Se alguém parecer que eu dou um pilão nele. Dou um pilão na pessoa, tá ligado? Uma roseta, tá ligado? Eu tenho o Gorbachev tatuado na batata da perna, tá ligado? Mother Rússia. É, mas é, velho, fazer o quê? O cara, tipo assim, Velascão, eu, você, né, amigos nossos que nós temos aqui, é uma galera muito bem decidida do que quer, né, cara? São pessoas que têm suas famílias, têm seus desejos do que querem fazer e estão conseguindo, cara. Mas tem uma galera que não consegue o básico, mano, que não tem o básico, o basicão. E aí é foda, né, velho? Aí não tem como. Aí você não pode pegar um número e falar 8%, mas 8% é um bom aproveitamento aí, né? Tá bom, só 8 tá bom, né, cara? Não, você tem que pegar o sistema e ir adaptando conforme o tempo passa. O sistema de trabalho tem que se modificando, as leis tem que ir mudando. E tem tudo isso. Não adianta você chegar e falar, ó, é o melhor que dá pra fazer esse aqui. Se não, fudeu, né, velho? Não. Se não, explode a Terra. Então não precisa continuar. Pra que continuar? Isso mesmo. Tá ligado? É, pessoal, é isso aí, ó. É isso aí. O poço. Ele falou que não gostou do filme. Tô zoando. La administración no tiene conciencia. Então, galera, aproveitar aí que o Reginaldo ele já tá, ó. Nossa senhora! Ele já tá colocando fogo no mercado ali de cima, ele já tá embaçado já. É. Não, poder o povo. Então, tem um conceito que é apresentado pra gente no filme, que é solidariedade espontânea. E ele tem um contraponto dele que é o medo. Então, a gente, antes de falar sobre esse conceito, eu vou dar uma de palestrinha, vou dar uma de Maurílio aqui agora, hein? Vou dar muito mais de Maurílio aqui agora. É, tem uma fala do Aristóteles no livro dele, Ética Nicômaco, que ele escreve pro filho dele. Eu vou ler aqui o que tá escrito no livro. Gente, por favor, não me chama de palestrinha não nos comentários, que eu vou ficar bem chateado. Sério. Eu tô muito palestrinha nesse episódio, mas é porque, porra, foi legal pra caramba estudar pra isso. E, sei lá, vamos discutir depois. Bom, no livro dele, o Aristóteles fala assim: embora valha bem a pena atingir este fim para um indivíduo só, é mais belo e mais divino alcançá-lo para uma nação ou para cidades e estados. Então, gente, assim, e quem apresenta esse conceito pra gente de solidariedade espontânea é a Imoguri, que você é apresentado a ela logo no começo, logo no, acho que é na metade do filme. E aí ela, o Goreng, ele olha ela preparando os pratos quando a plataforma desce. Ela prepara dois pratos e come um pouco. E aí ele olha pra, não, ela prepara os pratos e dá pro cachorro dela, que é o que ela leva pra dentro do poço. E ela dá pro cachorro dela. É o Ramsés II, né? Grande Ramsés II. E aí ela dá pro cachorro dela. E aí ele fala assim: ué, você não vai comer? Ela falou assim: não, cada dia um come. Hoje é o dia do Ramsés II. E aí ela vai, prepara os pratos e a plataforma desce. E aí ela tenta falar com as pessoas de baixo, fala assim: olha, eu preparei dois pratos, comam só o que eu preparei e depois vocês preparam mais dois pratos e digam isso para as pessoas de baixo. Ali ela tá tentando o bem de todos, tá ligado? Já o Goreng, ele tenta, vai passando o tempo e ela vai insistindo nessa prática. Ela prepara os pratos, come ou dá pro Ramsés II e comunica a pessoa de baixo. Come e comunica as pessoas de baixo, prepara os pratos e tal. Chega uma hora que ele se embuceta. Ele fala assim: mano, chega. Tá ligado? Ô, seus filha da puta. Que a galera não tava seguindo, né, Vinação? A galera tava cagando, porque ela tava seguindo o que ela tava falando. Ninguém tava dando atenção pra ela. Tipo assim: ah, eu tô aqui sem comer, você acha que eu vou ficar comendo só um pouquinho e tal, enquanto todo mundo come um monte, não sei o quê. E aí ele age pelo medo. Que ele chega e fala assim: ô, seus vagabundos, é o seguinte: ou vocês fazem o que ela tá mandando, ou eu vou cagar na comida de vocês. Eu não vou deixar um grão de arroz sem merda. Vocês querem comer todo dia com merda ou querem fazer o que ela tá falando? E aí a galera, tipo: tá bom, vamos fazer isso daí. Naquele momento, o Goreng, ele não tava pensando no bem de todos. Ele tava pensando na paz de espírito dele, tá ligado? Então, tipo assim, eu queria que a gente discutisse um pouco desse lance da solidariedade espontânea e pensar isso dentro do poço, se isso daria certo, e enquanto sociedade também. Que agora o nível ele foi... Ou não sei se ele desceu muito ou se ele subiu muito, mas... mano, porra, a solidariedade espontânea, né, cara? Assim, lá dentro... Você acha que daria certo lá dentro? Eu acho difícil, Velascão. Eu acho que não. Eu acho que não porque primeiro, né, tem a questão lá de ser muitos níveis e tal, que também dificulta. Tem um problema também de um alcançar o outro. Eles estão ali só, vai ser muito na conversa e tal, e não tem como... Assim, ele conseguiu aquela parada, né? Ele falou: eu vou cagar e que não sei o que e tal. Mas aí, tanto que ela chega e pergunta, né? Ela fala: e a galera de cima? Ela fala: mano, eu não consigo cagar pra cima, eu só consigo cagar pra baixo, vai só pra baixo. Então, tipo assim, você vê que a dificuldade que era, a galera de cima, ele não ia conseguir. Ali não ia ter como ele barganhar, falar alguma coisa. Então, eu acho muito difícil de rolar, mano. Ali, muito difícil de rolar pra caralho. Eu não acho que assim. Tanto que eu acho que na hora que o diretor ali, né, e o roteirista colocam o medo na jogada e o medo funciona, eu acho que é uma maneira deles falar pra gente, falar: pessoal, na conversa não vai. Tá ligado? Não sei, pode ser a minha parte cética, né, de não acreditar muito, assim. Mas eu acho que é o meio que eles falando assim: ó, galera, vai na força. Tanto que eu vou confessar uma parada pra você agora, Vascão. Me causou um pouco de angústia essa parte, sabe? De tipo, eu imagino como deve ter sido difícil pra eles tomar essa decisão. De falar, mano, a gente não vai dar um fio de esperança, pelo menos não naquele momento. A gente vai falar que realmente, velho, não dá, né? Tá perdido. Deve ser difícil, né? Você não tipo, meio que amassar mesmo assim, tá ligado? O coração do quem tá assistindo fala, velho, na conversa não rola, ser humano é foda, tá ligado? Eu acho que deve ter sido difícil pra eles, cara. Porque eu vi aquilo, achei corajoso. Falei, caralho, os caras foram brabo aí, mano. Porque puta que pariu. Depois, né, Velascão, eles e por isso que eu acho tão foda, tá ligado? Essa parte assim, porque tipo, depois eles vem a esperança, né? Como você já mesmo salientou em relação às referências aí. Mas eu acho que não rola não, Velascão. Na moral. É foda, né, mano? É foda porque lá é um ambiente muito hostil, né, cara? É muito hostil. É, o tempo todo você se sente ameaçado, você se sente angustiado, preso, né? É, o filme ele tem poucos planos abertos, assim. Por mais que o lugar seja estreito e tal, mas você tem poucos planos, tipo, abertos mesmo, né? É muito plano fechado, ou plano americano, ou um plongé, um contra-plongé raríssimo, assim. Então é tudo enclausurado, então ele já te deixa preso ali. Então é realmente ali, assim. E outro bagulho, Vasco, ele não te dá outra escolha, você só tá lá pra comer, velho. Isso. Você só tá lá pra comer. Você só tá lá pra comer, cara. Você tá lá. É a única, vamos dizer. É o único entretenimento, alegria que o cara tem. É só aquilo que ele tem. Aí você vai falar pro cara, não come? Ou come menos? O cara vai falar, no cu. Eu vou comer pra caralho, mano. É só isso que eu tenho. Sim. Aí você pode levar pra várias outras paradas, né, mano? Que aquela pessoa, por exemplo, que trabalha, que nem filha da puta. Isso já aconteceu comigo, cara. Eu já tive no emprego que eu trabalhava, tipo, 12 dias. Sempre que eu falo isso, as pessoas se assustam. Eu trabalhava 12 dias e folgava 2, tá ligado? Caralho, mano. Então, tá vendo? É louco. Eu trampava 12 dias e folgava 2. Então, tipo assim, quando chegava aqueles meus 2 dias de folga, mano, eu saía louco. Porque eu falo, velho, eu tenho que aproveitar, velho. Eu tenho que aproveitar, que aí vai ser 12 dias trabalhando. Graças a Deus eu já não tô mais nessa pegada, mas tipo, entendeu? Então é tipo isso. Se você só tem aquele curto espaço de tempo pra fazer aquela parada ou pra fazer alguma coisa, você não pensa no amanhã, velho. Você fala, velho, foda-se, mano. Então essa situação também é muito complicada, pensando no poço, né? Aí é foda, não tem como. Tudo bem que a galerinha tinha as coisinhas, né? Ela tinha o cachorrinho, o Ramsés, o velho tinha a faca dele lá que ele ficava cutucando a unha, ele tinha o livro, mas é pouco, né? É embaçado. É, mano, pode crer. É isso mesmo. Caralho, é foda. Essa parte aí, eu fiquei olhando, eu falei assim. Na hora que ela falou solidariedade espontânea, eu falei assim, eu dei aquela risada do Nelson, tá ligado? Pareceu, meu Deus, essa daí ela tá no lugar errado. Ela tava mais no lugar errado do que o Goreng. Porque ela levava as pessoas lá pra dentro, tá ligado? E eu falei assim, caralho, mano, de onde que ela tirou isso? Pode crer. Ela nunca foi, ela nunca viu a plataforma subindo, tá ligado? É isso também, tipo, a forma com a qual, tipo, você separa as pessoas dos processos. Porque tem a galera da cozinha, tem a galera que levava a plataforma até lá, e tem a galera da seleção, tá ligado? E ninguém fazia parte do processo de ninguém, assim. Então, quando ela entra no poço, na minha concepção, ela tá pensando outra coisa, tá ligado? Ela vai falar assim, porra, gente, mas daí nem deve ser tão difícil assim, tá ligado? Só que quando ela entra lá e, tipo, se depara com todas essas dificuldades, ela fala assim, moiou, hein? Principalmente quando a Miharu mata o Ramsés II. Aí ela percebe que o bagulho, aí ela se destrói, tá ligado? E tem o lance também dela tá com câncer e tal, então, tipo, é meio foda. Mas e no mundo, né, Velasco? Então no mundo eu faço fora muito menos, né? Ah, não, agora não. Depois disso tudo que a gente falou, acho que a gente já respondeu. Mas não vamos parar de tentar, pessoal. Eu acho que não, essa não, é a... Não, né? é isso, assim, sabe? Eu acho que o importante... É acredito. Não, tô zoando. O importante é a gente ter consciência de como é, tá ligado? De como é, quais são as noções que o que permeia o nosso mundo de verdade, entendeu? Não desistir de fazer as coisas melhorarem, mas sim ter noção daquilo que a gente tá enfrentando. Eu acho que esse é o principal, assim, sim, tá ligado? Sabe? Não simplesmente olhar e falar assim, ai, porque eu queria tanto um mundo cor-de-rosa. Não, cara, calma. Também não é assim, né? Vamos devagar. Não, a gente vai lutar de acordo com aquilo que a gente tem. É uma parada, né, Vascão? Você colocou até aqui, ó, eu acho interessante essa parada que você colocou, acho uma pergunta muito foda, que é do tipo, que se vale, né, a pena atingir um fim pra um indivíduo só, ou se é mais belo e divino alcançar pra uma nação e tal, não sei o quê. Eu acho isso bem foda porque, assim, nós aqui, né, eu e você, a gente tá tendo essa oportunidade de falar pra mais pessoas, né, a gente tá gravando aqui, espero que quem esteja ouvindo agora goste e que muitas pessoas consigam ouvir e tal. Mas fique feliz e contente quando você só estiver na roda de amigo, mano. Tá na roda de amigo, você viu que a pessoa de amigos, assim, se for de amigo de velha data, eu acho que isso talvez aconteça numa proporção menor. Mas se você estiver conversando com algumas pessoas, já tem uma certa intimidade, mas você vê que a pessoa pende pra ser pra ter umas ideinhas meio erradas e tal, e você conseguir, trocando uma ideia, lógico, né, sempre, conseguir conversar com ela, mudar a visão dela em relação a algum assunto, você já é um herói, velho. Você já é um herói, uma heroína aí, parabéns pra você, isso faz muito bem, sabe? Não, eu acho, já até respondendo essa parada aqui do Pelas que me falou, o importante é você tá fazendo, mano. Se é pra uma galera, se é pra 1 milhão, ou se é pra 5, eu acho que a questão é... É, se todo mundo fizer, tá ligado? Então, pra conseguir chegar no resultado, uns vão estar falando pra mais gente, mas eu acho que no final das contas vai ser irrelevante. Tipo, pra dar um exemplo, Velascão, hoje mesmo eu tava conversando com uma galera no meu trampo e tal, e chegou no assunto de cotas raciais, por exemplo. E aí eu, comecei a conversar, e aí tinha uma pessoa que não era muito, muito fã. Não, mas não sei o que, isso tá errado, e não sei o que, papapá, você tá falando que a pessoa não é capaz, e papapá, não sei o que. Eu falei, velho, qualquer tipo de cota que exista, aí eu usei pra ele, por exemplo, o empregos para pessoas que têm algum tipo de deficiência, por exemplo. Eu falei pra ele, velho, a lei existe, não é porque o deficiente não é capaz, ela existe porque tem gente que acha que ele não é. Então, não pense assim, essa lei não é pra você nem é pra mim. Ela é pro filho da puta que acha que o cara não vai conseguir exercer aquela função. Ou pro filho da puta que acha que esse cara não vai conseguir entrar numa faculdade. Ou porque tem um filho da puta que... É pra essa galera. Não se preocupe, não fique... sabe? Não ache que você... Que você tá ajudando indo contra. Você não tá ajudando. Então não é pra você. Eu percebi que você não é uma pessoa racista, uma pessoa preconceituosa. Pelo contrário. Mas aí, nessa brincadeirinha aí, você acha que você tá ajudando a galera e você não tá. Você tá prejudicando. Entendeu? Então, foi o que eu falei pra ele. Você acha que se não tivesse uma lei que tivesse uma porcentagem de pessoas que tem algum tipo de deficiência, você acha que o cara ia contratar? Ele falou, eu acho que não. Eu falei, então... Você entendeu? Por que tem que ter... É simples assim, cara. É simples assim. Então, eu nessa conversinha lá, eu falei com uma pessoa, por exemplo. Porra, se eu não tivesse aqui agora, falando eu e o Velascão aqui, trocando uma ideia, alcançando um pouco mais de pessoas, eu ficaria muito satisfeito e feliz, cara. Ligado? Então, faz aí teu jeitinho. É isso, mano. É isso. Cada um fazendo a sua partezinha que a solidariedade espontânea, ela acaba surgindo. Mas se você for o caso de ameaçar passar a merda na comida de alguém, por favor, faça. Não, nem ameace, só passe. Na hora que a pessoa fala assim, ué, por que que tem esse milho no pudim? Aí você só dá risada e vai embora. La administración no tiene conciencia. Bom, manos e minas, agora a gente vai falar de uma parte, já é uma... da metade pra frente, um pouco mais, talvez, 3/4 do filme, vamos dizer. Faltando acho que uma meia hora assim, meia pra horinha. Acabar o filme nessa parte. Como é o nome do caboclo? Que eu já até esqueci. O outro caboclo, o Gorengue. O Gorengue encontra o Bahará, que o Velasco já até falou dele aí, né? Que ele encontra. Qual. Ele tá no, eles estão no nível da hora lá, né? Eles estão no nível 5. E aí, o que acontece? O Bahará, ele é um homem negro. Isso é interessante, que o Velasco já falou que ele encontra um outro homem sábio também, mais velho, também negro, então ele já falou todas as paradas aí em relação à religião também, que foi bem legal. E o Velasco contou uns bagulho da hora pra falar em relação a essa vida do homem negro na sociedade, representado ali pelo Bahará. Manda aí, Velascão. Então, é uma parte bem pequenininha, né, mano, que... Mas ela é pequena, mas ela bate pesado, né, mano? É foda. Quando acontece assim, você, tipo, eu já tava zoado, mas aí é o lance da identificação visual e tal, tem todo esse rolê, né? Como eu disse antes, o Bahará é um homem negro e ele conhece o Gorengue porque ele, eu acho, cara, aí é da minha cabeça, assim, eu acho que ele não acordou no nível que ele, no nível que o Gorengue tava, tá ligado? Eu acho que ele subiu até lá, igual ele, não sei como, mas eu acho que ele subiu até lá. E aí o lance do Bahará é o seguinte: ele vai subindo de um nível para outro na força, tá ligado? Ele fez uma corda, sei lá como, não sei se ele fez ou se ele levou aquela corda. Pode crer. Essa é outra coisa que assim, não tem... é explicado e pouco importa, na verdade, né? Exatamente. Porque aí ele aparece com uma corda enrolada no corpo, assim, tá ligado? Ele fala assim, meu, me ajuda aí a subir ali. Aí o Gorengue fala assim, mano, que... Aí ele fala, não, rapidão, na moral, me ajuda ali a subir aqui, rapidão. Perna longa total, né? Perna longa total, mano. Ele fala assim, e aí, velhinho? Tá fazendo nada aí? Ai, quer, cara, me ajudar ali? Não, na moral. E aí ele quer subir pro nível 4 e ele chama o pessoal que tá no nível 4 pra ajudar ele a subir. E aí é um casal branco. É um casal de duas pessoas brancas. E aí ele fala assim... O cara de cima pergunta assim pra ele, você crê em Deus? E aí o Bahará fala, creio em Deus. E o cara fala assim, mas em qual Deus? Já supondo que o cara ou era muçulmano, ou era de alguma religião de matriz africana, ou algo assim. E aí o Bahará, ele demora um pouquinho pra responder. E aí ele fala assim, o único Deus que existe é... E aí o cara fala assim, tá. Aí a mulher lá do fundo fala assim, quem é que tá falando aí? Ele fala, você é um negro. Tipo, é só um cara preto aqui que tá falando, tá ligado? Ele falou que crê em Deus. Ela, ele tá pedindo pra ajudar a gente. Aí ela fala assim, o que a gente vai ganhar se a gente te ajudar? Aí ele fala, a vida eterna. Ao lado do Nosso Senhor, alguma parada assim. Aí ela fala assim, ganhar a vida eterna por ajudar um negro? Tá bom. E aí ele fala assim, não, vem aí. E aí eles vão, ele joga a corda, ele segura. E ele tá subindo. E quando ele tá bem perto de chegar, tipo, falta só uma mão esticada pra ele conseguir chegar, ele fala assim, vai, me ajuda. Vem a mina e caga literalmente na cara dele, tá ligado? E aí, quando essa cena, ela é tão gráfica e tão horrorosa, que, tipo, você fica, mano, é sério? Isso aconteceu de verdade? Tá ligado? Eles podiam ter só soltado, né, Velasco, uma corda com um bagulho. Exato, exatamente. Mas cara do malandro. Porque, e aí foi a ligação que eu fiz na minha cabeça, que é o lance que você sendo de acordo com a cor da sua pele, ou a sua posição social, ou o seu gênero, ou tudo isso junto, uhum, você tem um limite para você subir, tá ligado? Isso. Você vai chegar até um determinado limite, e depois disso, ou você desce, ou você cai. Porque aí é uma frase do senhor Brambang também, que ele fala, existem três tipos de pessoas no poço: as de cima, as de baixo e as que caem, tá ligado? Então, eu fiquei muito... Uma que eu fiquei com um ódio danado, eu queria muito que ele conseguisse subir e empalar aquele pessoal de verdade, assim... Nossa, foi uma vontade que eu tive que não foi concretizada. Mas o Lucas, é que ele não ia fazer mal nenhum a eles mesmo. Ele só queria subir. Não, né, ia, cara? Mano. É. Ele só queria. Exatamente. É. Aí, Reginaldo, é isso. Acabou. Mas aí é que tá. Quando você se sente ameaçado pela simples presença de uma pessoa no mesmo ambiente que você, cara, você tem um problema. Uhum. Você tem um problema muito grande. E eu vou falar que eu já vi essa sensação ao meu redor, assim, sabe? Tipo, eu já vi pessoas se incomodando pela minha simples presença, porque eu estava lá. E se elas pudessem, elas teriam sim cagado na minha cara pra eu poder sair de lá, uhum, tá ligado? Pra forçar a minha saída. Então, essa parte, que esse filme que é cheio mas é cheio de alfinetadas, essa parte, ela me pegou assim... Nossa, eu já tava rendido e... Nossa, cara, nossa, mano... Nossa, só de falar já me dá tá ligado? Um desconforto, assim. Porque ele é muito... É muito difícil de ver essa cena, tá ligado? É uma cena, assim, que... Nossa, mano. Não é boa de ver mais uma vez, não, tá ligado? Eu vi de novo, eu vi partes do filme de novo agora pra gente gravar e tal. Porque eu queria pegar algumas coisas, mas essa daí eu não quis ver, mano. E você falou essa parada, Brascão, eu me identifiquei muito, assim, na parada, por causa que, pra mim, naquele momento, além de, logicamente, tudo isso que você disse, né, uma outra parada que eu percebi é que, assim, ele não queria mexer na condição que aquelas pessoas viviam, vamos colocar numa condição social delas, por exemplo. Ele só queria sair dali. Então isso mexe comigo, porque é aquele bagulho que eu tava falando um pouquinho antes, de tipo, tem uma galera que não quer mexer no sujeito de viver, mas ela quer viver do jeito dela também. Então, tipo assim, ele não é que ele queria subir lá e pegar a comida deles ou pegar onde eles viviam, não, ele só queria sair dali. E aí eu fiquei pensando Mesmo porque ele ia passar por lá, tá ligado? Uhum. No andar que eles estavam, no de cima ele ia falar assim, mano, me ajuda aí que eu quero sair daqui. Uhum. E assim vai até o nível zero, até ele poder ir embora. Ir embora. Tá ligado? Mas aí, velho, o louco é isso, entendeu? Tipo assim, é uma galera que se. É o que você falou, tem a ameaça, mas aí eu queria pegar também a parte da ameaça, mas na parte social, tipo assim, esse cara, ele vai tomar o meu lugar, seja no privilégio que eu tenho, tipo assim, ele acha que não dá pra todo mundo, tá ligado? Tem a porcentagem, eu não quero fazer parte dos 8%, se vier um cara aqui e tomar meu lugar, eu vou baixando, e não era o caso ali, né, são níveis, ele ia subir automaticamente, não quer dizer que eles iam descer, eles iam ficar ali no patamar, né, vamos dizer no patamar, né, que eles viviam. Então, tipo, eu achei isso bem foda, porque ele era um cara que tava procurando algo mais, ele não tava procurando, não é que ele queria subir pro nível 1 pra comer melhor, ele queria sair dali. Eu acho isso muito foda, porque, tipo, mais uma vez, volta naquele bagulho que eu falei, pô, tem uma galera que só quer, que tem um jeito próprio, um estilo de vida, que não quer demais do que ela pode, não quer mais do que ela pode ter, do que ela precisa, e não necessariamente ela também quer impedir que o outro tenha muito, ele só quer o dele, tá ligado? Então eu me identifiquei muito com o Barnatti nessa parte de tipo, pô, ele era um cara que ele tava buscando uma alternativa, na verdade, ele não queria o de ninguém, queria o dele, sem tirar o dos outros, e... Né, cara? É foda. Então caramba. É assim. O medo da galera, da empregada doméstica ir pra Disney. Esse é o medo. Exato. É essa parada, tá ligado? Aí, é, aí eu não vou mais pra Disney, porque se tá todo mundo indo, não tem por que eu ir, né, cara? É, exatamente. Essa parada, é isso mesmo. Então, puta, mano, essa parte aí é... Gente, a gente não vai falar de todas as partes exatamente, mas são partes que meio que marcaram a gente. E essa parte do Bahará é muito foda, cara. É muito foda. Tem outro bagulho, Lascão. Vê se você vai comigo nessa, porque eu acho também bem interessante. Tem um momento que eles estão descendo e o Baharat encontra uma galera que ajudou ele a subir. Sim. Que é bem legal também. Mas ao mesmo tempo, uma hora que ele chega assim, porque como tem, né, ele tá junto de um homem branco, então o cara meio que fala assim: então é isso aí, você vai, esse é o seu mestre, não sei o quê, joga pra essa parada racial. Uhum. E o Baharat não cai nessa. Eu achei isso também muito foda. Sim. Porque mostrou a inteligência dele, tá ligado? Ele falou, não. Sim, ele tava consciente daquilo que ele tava fazendo. Isso, Velasco, ele não é um cara que tava dominado por ele. Ele tem o discernimento dele. Eu achei isso muito foda, cara. Porque, tipo assim, às vezes a pessoa quer pegar esse problema que realmente existe de preconceito racial e tudo, e quer fazer você. Tipo, sei lá, mexer nessa ferida pra fazer você fazer o que ela quiser. E ele não caiu na pilha do cara. Ele falou: não, eu tô com esse cara aqui, eu acredito nessa parada que ele tá querendo criar e eu tô junto com ele. E a questão da cor é besteira. Isso aí que você tá falando é irrelevante. Puta, velho, isso é foda, cara. Isso é muito foda, mano. E dá uma sapiência pro personagem dele que é incrível, cara, tá ligado? Não, é muito foda, mano. Bahará, pra mim, é um dos personagens mais complexos que tem. E ele apareceu bem pouco, né, mano? Pode crer. Infelizmente, ele apareceu bem pouco, mas, porra... Foda, mano, foda. Foda demais e pesado. Essa parte é bem pesada. Não aconselho você ver esse filme de quando você tiver numa bad assim. É. Eu só vi na quarentena porque é o que tá tendo, né? Mas de verdade, não aconselho a ver a todo momento. Tipo, o que eu vou ver hoje? Ace Ventura ou Poço? Vai ver Ace Ventura. Pô, a gente tinha que fazer o Ace Ventura, mano, também, tá ligado? Ace Ventura é muito foda, mano. Pô, agora você falou do Ace Ventura, porra, velho. Mas quem é que não gosta do Ace Ventura? O Sargento? É, o Sargento que não gosta. Ah, mas o Sargento não gosta, já, né? Não gosta. O Sargento gosta do Zack Snyder, cara. É, pois é. Aí você já vê o caráter da pessoa. Deve ter votado no Bolsonaro, provavelmente. Ah, o cara dele, né? O cara nem votou, tá ligado? Já pensou? O cara ficou em casa no segundo turno, né? Em casa, né? Mas tá errado também, é culpado também. Pois é. Caralho. Beijo, Sargento. Você nunca vai ouvir esse programa. Não tá nem ouvindo nem participando. O maluco tá no poço. O maluco tá no poço. La administración no tiene conciencia. Manos e Minas, agora pra finalizar, já chegamos no final, né, Lascão? Já chegamos no final, falta só um pelinho, só um. Falta só mais uma cacetadinha aqui, só mais um. Vai ser um pescotapa. Da administração, que tem um momento lá no filme, assim, que tem uma frase foda aí, que a administração não tem consciência. E aí a gente já entra aí no como entregar a mensagem, isso? As teorias muito doidas? Isso, a administração não tem consciência, já vamos pras teorias aí, porque o bagulho vai ficar louco. Pois é. Bom, que é uma parada que calma pelas coisas. Eu também, já falando aqui rapidão, eu achei legal esse bagulho da administração ser uma parada que a gente não enxerga direito, não sabe como é. Eu achei legal, achei interessante. Pra fazer funcionar, eu acho que tem que ser desse jeito, não tem que ter um rosto. Eu achei isso foda. Que é um ente, né, mano? Uma entidade que você não vê. É Skynet, porra. É Skynet. É uma entidade que você não vê, mas que você sabe que tá fudendo a sua vida. Tá ligado? Então, tipo, como que a gente leva. E é uma coisa muito louca, e isso sai da boca do sábio, né? Essa frase: a administração não tem consciência. Que eu acho que eu vou colocar na vírgula. Acho que vocês já ouviram várias vezes essa frase aí. Frase aí vai ser a vírgula do programa, porque, mano, eu acho que é bem isso, tá ligado? La administración não tem confiança. Que é muito foda o jeito que ele fala, porque ele já tá, tipo, ele tá ensinando muito ali, tá ligado? Tipo, mano, vocês estão querendo levar essa mensagem pra administração, mas a administração cagou e andou pra vocês, tá ligado? Vocês vão conseguir atingir as pessoas. Essa é a missão de vocês. Não é atingir a administração. A administração tá em outro rolê, tá ligado? Vocês têm que atingir as pessoas. São as pessoas que vocês têm que comover, são as pessoas que vocês têm que convencer, tá ligado? Tanto é que ele fala isso, né? Tipo, quando o plano deles muda, porque assim, o plano deles é descer até o último para depois subir até o primeiro e aí conseguir escapar. Só que aí na metade do caminho, durante o caminho, eles começam a ser muito violentos, batendo nas pessoas e tal, não sei o que, papapá. E aí esse sábio, ele vira para eles, pro Bahará, fala assim: você esqueceu tudo que eu te ensinei? A educação vem antes de tudo. E aí o Goreng pergunta: mas e se a educação não fizer? Aí sim você usa violência. Mas antes, o convencimento, o diálogo, tá ligado? Isso. E ali, né, Velascão, a gente pode encarar a violência, na verdade, aí seja uma viagem minha, como tipo lei. Sim. Tem que ter lei. Sim, sim. Né? Que é a imposição das coisas, né? Uhum, exato. Se não ficar parecendo que também é... Ah, então vocês estão defendendo, tem que sair dando porrada pra galera. Não, não é isso. É porque, tipo, naquela. Depende, né, Velascão? Depende de quem. Mas um nazi aí. Mas assim, porque... um nazi aí. Ah, não, aí é cacetada. Daí. Mas é porque assim, naquele você entendeu? Ambiente... Eu não posso, não tem como negar um bagulho. Ah, não, desse. Aí tem que ser. Puta, aí é porradaria. Aí tem que ser a galera, tem que todo mundo chegar assim, ó, batendo. Na hora que sair, só tiver só a caveira, assim, tá ligado? Bateu tanto que tirou a pele do maluco, ficou só a caveira. Deu tipo o fatality do Scorpion no maluco, ficou só o osso. Deu um fatality do Scorpion, pô. Deu um fatality nele, tá ligado? Quando sai assim, tá só o... Mas não pode estar que nem no Mortal Kombat, que tinha, tipo, 5 pulmão, 6 pernas, né? No Mortal Kombat era foda. Quando dava um fatality, era um horror. Mas, tipo, é porque ali, né, Velascão, naquele lugar que eles estão, é porrada. Não tem outro jeito. Sim. Então é por isso que ele fala em relação à violência, assim. Senão, de repente, sei lá, acho que algo pode se perder na tradução aí. Eu acho que é naquele lugar, no poço, não tem jeito, mano. É foda. Não tem lei, não tem uma ordem ali dentro. É eles com eles mesmos. Então, não tem outra maneira. Primeiro, mas aí ele fala. Primeiro conversa, depois é que vai. Eu, rapidão, só queria falar um bagulho, porque você falou das referências, né? Lá e tal. Sim. E aí, pô, eu falei, não vou nem falar nada porque você mandou bem pra caralho e eu acho que eu ia atrapalhar com meus bagulho lá. Nessa parte aqui, como entregar a mensagem, que no caso é a criança, né? Eu encarei, Velasco, essa parada deles descerem primeiro, que você falou, né? Da parada do inferno e tal, não sei o que, que foi bem foda, que é a parte mais metafórica, mas eu encarei, colocando aqui pro nosso mundo, que é porque o Bahrat, ele queria subir. E aí ele falou: não, a gente vai descer. Aí o Bahrat fala: caralho, eu desci? Que porra que você é louco, cara? Descer. E ali pra mim. eu achei legal porque eu falei: não, é isso mesmo. Tipo, tem que ser de baixo pra cima. O negócio só vai melhorar. A galera que tá em cima não vai ouvir você, velho. Elas estão muito bem, obrigado. Não estou generalizando, mas é mais difícil. Se você vier de baixo para cima, se você melhorar a condição, educação, o básico, de baixo para cima, você tem uma condição melhor para essa galera que tá lá embaixo. Aí o negócio é onde eu acho que começa a melhorar para todo mundo. Então, quando eu vi ele descer para poder subir, era isso que eu enxerguei, né? Falei, pô, o cara vai descer, é isso, de baixo para cima. Tudo de baixo para cima. Educação, de baixo para cima, é isso, entendeu? Então, tipo, eu encarei desse jeito. E a criança, Velasco, que você falou que era a Pandora, não é isso? Que era a Pandora, eu enxerguei como o futuro. Que é o futuro, né, cara? Também. E as crianças são o futuro. É eles que vão fazer com que a gente esteja numa condição melhor ou pior. porque essa nossa aqui já era, vai ter que ser a próxima geração, ou a duas pra frente, três pra frente, quatro pra frente, sei lá quanto. A galera que estuda história aí deve saber mais do que eu, essas mudanças aí, né, de longa duração e tal. Então, eu, quando eu vi a criança, eu falei, pô, é isso, ela é a mensagem, ela é o futuro. Ela recebeu a comida dos caras que tava fudido com fome, e eles escolheram dar comida pra ela. Essa é a mensagem. Eles eram duas pessoas que estavam precisando, mas que se sacrificaram por um futuro melhor, e eles entregaram o negócio pra ela. Essa é a mensagem. Ela, na forma de mensagem, isso é ela. Ela não só é a criança, é o futuro, como ela recebeu essa bondade, né, cara? Esse sacrifício. Então, ela tem aquilo nela, ela viu, ela presenciou. Então, ela é o futuro, tá ligado? Então, é isso que eu vi na hora que eu enxerguei a criança e o descer. Eu deixei pra falar aqui porque, mais uma vez, você mandou bem pra caralho lá na parte das referências, eu ia estragar se eu ficasse falando groselha lá. Então, eu falei aqui. Mas era essa parte. Se tiver alguma parada aí. É, então, porra, eu... É foda, eu não devia ter conversado com as pessoas antes. Porque me contaminou com uma ideia, mano, que tipo... Nossa, tem uma parte no filme, logo no começo do filme, na metade, sei lá, que o chefe, ele tá chamando uma galera pra ficar em volta da Panacota. A Panacota já tinha aparecido antes. Uhum, e aí uhum. Tem uma galera, ele chama uma galera pra ficar em volta, ele olha, tipo, vê um pelo, um cabelo na Panacota. Isso. E aí ele compara com o cabelo, todo mundo fala assim, ah, foi você, seu filho da puta, não sei o que, blá, blá, blá, blá. E aí um amigo meu falou assim, mano, o filme ele começa de trás pra frente. Porque naquela parte já é o final. A Panacota subiu. E a única coisa que eles conseguiram reparar da Panacota voltando não foi o fato da Panacota tá de volta, intacta. Foi o cabelo, tá ligado? E a única coisa que significou pra eles é que, tipo, algo imaculado foi maculado depois que. Antes de descer pro poço. Então a imperfeição veio de lá. E pra eles aquilo não foi a mensagem. Tá ligado? Foi insignificante. Mas entendi. Tem a sua interpretação também. Entendi. E esse lance é muito foda. De tipo. Sim. Porque naquele e aí é que tá. Antes deles chegarem naquele nível, eles lutaram. Contra uns caras que estavam matando a Miharu, né? Sim. E aí eles saíram muito machucados dessa luta e tal. O que dá pra entender é que eles morreram ali. Tanto é que o Bahará não aparece mais. Não aparece o... Sim. É, eu entendi como morte também, mas quando ele encontra o tiozinho, que eu esqueci o nome agora, me desculpe. Sim, é o Mr. Bramban. Bramban. Pois é, quando ele encontra o cara, eu falei, ih, morreu. É, então, e eles saem juntos e tal. Então, tipo, então assim, o que eu entendi pensando nisso foi que ele morreu, só que a Panacota ficou, tá ligado? Eles morreram, só que a Panacota ficou. E na hora que ela sobe, ela não. Eles entenderam que ninguém quis comer porque tinha um cabelo, tá ligado? E isso daí foi na hora que o Porchat, mais uma vez, o Porchat aí, um beijo pra você, falou isso, eu falei assim, puta, mano, que bosta, hein? Porque quebra um pouco a expectativa, quebra o lance, né, mano? Porque da esperança. A gente tá puto, da esperança e tal. Uhum. E aí chega lá em cima, e aí quando volta lá, que essa seria a mensagem, quando volta, não toca as pessoas do jeito que deveria. Mas, eu pensando nisso também, eu fico com uma parada na cabeça que é que as pessoas que estão mais próximas da administração, elas se sentem tão parte daquilo que elas não conseguem entender que elas não são parte daquilo. Vou explicar. Tem uma frase muito antiga, assim, que eu escuto desde quando eu era criança, que é: o meu medo é o guarda da esquina. O lance é a gente tipo assim, quando disseram que iam voltar, iam liberar as armas para as pessoas e tal, o meu medo não era do ricaço, tá ligado? É. Que ia. É a classe média. Você tá falando da classe média, Velasco. É, exato, tá ligado? Meu medo é o guarda da esquina. Meu medo é o playboy que anda na rua achando que pode dar tiro em todo mundo, tá ligado? É. Então, quando você nivela, entre muitas aspas, tá? Você aí que tá ouvindo o nosso programa e é classe média, se você tá achando que você tá mais perto do Roberto Justus do que do seu Manuel, o dono da padaria na esquina da sua casa, você tem um problema. Pois é. Então, quando você nivela dessa maneira, mano, a gente tem um problema. Tá ligado? Porque as pessoas também perdem a sensibilidade de ver aquilo que tá mais próximo delas e, ó, ao invés de olhar na horizontal, elas olham pra vertical e é sempre pra cima. Tá ligado? Então é meio foda isso. É. Você falou esse bagulho, Vasco, da classe média, eu lembro de um. Vou falar mais uma vez de um jogador de futebol, hein? O bagulho tá futebolístico hoje. O jogador Ronaldo Fenômeno, uma vez ele contou que por mais que ele tivesse grana, por mais que ele fosse mais rico do que muitas pessoas que eram do condomínio onde a mãe dele morava, por exemplo, a mãe dele era isolada. Ninguém falava com ela. Porque ela já foi pobre. Entendeu? Então não é só questão de grana. É da onde você veio. Você pode ter vencido, você pode ter grana, mas você não faz parte do clube dos caras. Entendeu? Sim. Então é bem virado nesse bagulho que você falou aí. Mas falando da parada aí, que você falou do Porsche aí, parabéns pro brother aí. Eu acho que na verdade é assim: essa parada que ele falou muito bem é em relação àquele universo do filme. Sim. Ele, né? Mas assim, essa outra mensagem aqui que eu tentei buscar é uma mensagem que é pra fora do filme. Exatamente. E essa é a magia do filme, cara. Esse filme é foda por causa disso. Porque ele te dá várias possibilidades, né? Do literal pro metafórico ao mesmo tempo. Tá ligado? Porque ele já te mostrou que a panacota subiu, ele já te mostrou aquilo. Mas logo depois ele fala assim: também pode ser isso daqui. Tá ligado? Ele te dá duas possibilidades. E aí você, de acordo com a sua visão de mundo, ou com aquilo que você quer, não importa, você vai ver aquilo e vai destacar da maneira que você achar melhor para determinados momentos. Então, voltando ao que eu disse lá no começo, esse é a magia desse filme. Esse é o ponto alto, assim, do filme, tá ligado? É o que dá esse. É o tempero. É o barrará no filme. Que é o lance de você ter essas possibilidades, entendeu? É o barrará no seu gorengue. Caraca, parecendo o nome de uma música do Chiclete com Banana. O barrará no seu gorengue. Podia ser o nome do episódio, né? Quebrada Cash, o Poço ou o barrará no seu gorengue. O foda é que a pessoa só vai entender se chegar no final, né? Puta, pode. Ah, mas aí vai ser, pra um grupo seleto, pô. Vai ser pro. Eu colocaria, foda-se. Pronto, vai ser o nome do episódio. Quebrada Cash, o Poço ou o barrará no seu gorengue. Caralho, que nome virado, mano. La administración no tiene conciencia. Bom, manos e minas, infelizmente acabou o Sucara Doce, mas, porra, foi muito da hora, mano. Eu confesso que eu não imaginava que a... O que o Velascão falou, tava, né, tava meio assim e tal, no final eu nem falei do que eu não gostei, olha aí, tá vendo? Nem falei do que eu não gostei, caraca, mas é assim mesmo, então é o que vale. Mas, pô, espero que vocês tenham gostado pra caramba, e, pô, é um filme do caralho, a gente vai trazer mais, né, Velascão? Pô, aproveitar, né, mano, os quarentenas, os bagulhos, assim, e tal, e... Isso, é... Trazer mais uns baratos pra vocês aí e tal, mas, porra, queria agradecer a todo mundo, agradecer ao meu brother Velasco aí, como e abraço pros manos, beijo pras minas, e o Velascão vai dar o tchau dele aí, aquele beijo melado. Pô, galera, foi muito bom. Porra, foi uma pauta assim, delícia e cabeçuda de fazer, assim. Eu acho que por mais pautas assim, por mais filmes assim, e mais uma vez eu queria fazer um convite aí para as pessoas que querem gravar com a gente, querem, tipo, gostam de ouvir o programa e que querem gravar com a gente. É só entrar em contato, galera. Entre em contato lá no Instagram, manda um e-mail pro quiprocopodcast@gmail.com, que a gente atende todo mundo legalzinho. Vamos trocar ideia e é isso, né? Eu acho que tá bom de falar também, vocês já ouviram pra caralho a nossa voz. E eu queria mandar um beijo. Um beijo pra todo mundo que falou comigo desse filme. Muito obrigado pela insistência em me fazer assistir esse filme. Muito obrigado mesmo. Eu acho que não teria um momento melhor pra gente discutir sobre. É isso. Até a próxima, as próximas, e tchau!